Dei tudo por tudo, mas não consegui dar a volta ao mundo sem pensar em ti. Tentei várias vezes explicar-te o que sinto, foram tantas tantas que já nem sei o que digo. Levei-te comigo, tiveste que ir ao colo, fomos de autocarro, ainda paguei o bilhete. Ai, mas eis não, quando o autocarro parou, eu fui andando e ela lá ficou. Olhei para trás e lá estava ela, completamente deitada sobre o pica-bilhetes. Tinha a cabeça partida, os joelhos rachados, o cabelo no chão e o peito completamente em caco. Tinha a cabeça partida, os joelhos rachados, o cabelo no chão e o peito completamente em cacos. Foi então que eu vi que o meu amor não era assim tão tímido. Foi então que eu vi que o meu amor não era assim tão tímido, mas sim um manequim. Manequim, meu manequim. Manequim, meu manequim. Feito o nome de Joana, rimar com porcelana. Feito o nome de Joana, para rimar com porcelana. Foi então que eu vi que o meu amor não era assim tão tímido. Foi então que eu vi que o meu amor não era assim tão tímido, mas sim um manequim. Manequim, meu manequim. Manequim, meu manequim. Feito o nome de Joana, rimar com porcelana. Feito o nome de Rosette, para rimar com kitchenette. Feito o nome de Pocahontas, para rimar com microondas. Feito o nome de João, para acabar com esta canção.